Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 161ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras serão, acima de tudo, temporais. No mês de abril, presente mês, dia 19, acrescentemos dois dígitos semelhantes ao dia 19 e o resultado reporta ao número 1999. Um ano mágico, porventura, para determinados indivíduos e que anunciava o final da 200ª década, do 20º século e do 2º milénio depois de Cristo. Em termos musicais, um dos singles com maior sucesso em todo o mundo no referido ano foi Baby One More Time, retirada do álbum com o mesmo nome, o primeiro da carreira de Britney Spears. Uma canção que inaugurou a lista de Now 99, a primeira edição da compilação Now, comercializada em Portugal. Os dois CDs que compunham Now 99 irão fornecer a banda sonora para o espaço de hoje. Segue-se um dos maiores sucessos da história da música pop. Na faixa 5 do primeiro disco, deparamos com o primeiro single do álbum Millennium dos Backstreet Boys. Chegou a número 1 nas tabelas de vendas em mais de 25 países. Foi também o maior êxito de uma boy band, uma banda de rapazes, e é denominada por muitos a verdadeira canção pop, o melhor exemplo deste género musical. Concordam, amigos ouvintes? Ouçamos I Want It That Way. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say nothing but a thought. Tell me why ain't nothing. façamos, imaginariamente, uma viagem curta e ouçamos um intérprete espanhol na 13ª faixa. Trata-se do primeiro single para o mercado de língua inglesa de Enrique Iglesias. Fazia parte da banda sonora de Wild Wild West, longa-metragem que estreou também em 1999 em seu álbum de estúdio Enrique. Cantado nas línguas inglesa e espanhola, apreciemos Bailamos. Deixando as estreias, The Miseducation of Lauryn Hill foi o primeiro álbum da carreira de Lauryn Hill. O terceiro single deste trabalho norte-americano, faixa 17 de Now, que apresentando um ritmo mais calmo em relação à melodia anterior, tem o título X Factor. Yeah.

Tenha um bom fim de semana com a Antena Web. Na segunda parte, centremos-nos no disco 2 de Now 99. Jennifer Lopez estreou-se no mundo da música em 1999. Por conseguinte, e na faixa inaugural do segundo disco, ouçamos o primeiro single da sua carreira, do álbum On The Six, acompanhado por um vídeo sensual e muito tecnológico, ficamos com If You Had My Love. If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me and call me baby? Now if I give you me, this is how it's got to be. First of all, foi a designação escolhida para o quarto álbum dos The Cardigans. O agrupamento musical sueco escolheu para a segunda faixa e segundo single uma melodia que viria a ser integrada no final do filme The 13th Floor, ou O 13º Andar. Escutemos a música número 5 do segundo disco, Eraser Rewind. faixa número 12, encontramos o projeto britânico Fatboy Slim. No segundo álbum do referido disco jockey, You've Come a Long Way, e mais uma vez alterando o género musical, escutemos a canção The Rockefeller's Skank. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, right about now, about now. Já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 1999, com base em 8 das melodias que fizeram o elenco de Now 99, a primeira edição da compilação Now, comercializada no nosso belo e estimado país, Portugal. Iremos encerrar precisamente com um agrupamento musical luso, os Ants on the Pros. Apesar da designação, uma banda originária da cidade de Setúbal, colocou nas lojas em 1999 o seu álbum de estreia, Blown, incluía como primeiro single e como faixa 18 e última do disco 2 Now 99, uma melodia de veras cantarolada na época. Tem o título My Wonder Moon. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. I'm alone, I still sing a song. Yeah.